começa agora mais um programa com a qualidade CBN. A rádio que toca notícia. CBN Turismo, o melhor roteiro. Dicas, entrevistas e reportagens especiais do setor que movimenta 6% do PIB brasileiro. Gente que pensa e faz o turismo em Foz e região. CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália. E a Secretaria Municipal de Turismo aqui de Foz do Iguaçu divulgou nesta semana o resultado de um trabalho estatístico que desenvolve há 3 anos sobre o perfil dos hóspedes dos diferentes meios de hospedagem aqui na Terra das Cataratas, especificamente nos feriados de Carnaval. Foram levantadas informações junto aos hotéis do tipo luxo, superior, turístico, econômico e também pousadas. Ao todo foram pesquisados cerca de 70 estabelecimentos e o trabalho acontece após este, que é um dos principais feriados do calendário nacional. No feriado de Carnaval de 2013, a média de permanência nos meios de hospedagem aqui de Foz foi de 3 dias, enquanto que no ano anterior foi de 3,1 e em 2011, 3,4. A média de ocupação este ano ficou em 82,9%, em 2012, 84,2% e em 2011 foi de 93,7%. Em 2013, 88,2% dos turistas que visitaram aqui a região eram brasileiros. Em 2012, esse percentual foi de 77%. Em 2011, de 86%. Já quanto ao transporte utilizado, vieram de automóvel aqui em Foz do Iguaçu em 2013. 70% dos hóspedes, 24% vieram através de voo regular, 3% de excursão e 2,5% de ônibus. Em 2012, os percentuais foram diferentes. A quantidade de visitantes que vieram através de voos regulares foi de 33% contra 24% agora em 2012. Também no ano de 2011, essa cifra foi maior com relação à vinda de visitantes pela via aérea, o que mostra aí um reflexo já das dificuldades enfrentadas pelo setor aéreo do encarecimento da passagem aqui em território brasileiro. Na média, nos 3 anos pesquisados, 2011, 2012 e 2013, 58% dos viajantes do período de Carnaval vieram a Foz de automóvel, 28% de voo regular, 5% de excursão, 4% de voo fretado e 4% de ônibus. Já quanto aos motivos da viagem à Foz do Iguaçu, estes dados não foram coletados no estudo de 2011, apenas no estudo de 2012 e no de 2013. 94,5% dos hóspedes disseram que vieram aqui para a cidade por motivos de lazer e apenas 5,5% por outros motivos. Isso em 2013. Em 2012 foram 90% por lazer e 9,9% por outros motivos. Também com relação a outros dados de perfil aqui que interessam diretamente aos agentes turísticos, viagens com a família, praticamente 89% dos turistas que vieram aqui a Foz do Iguaçu no feriado de Carnaval vieram viajando com a família, um dado bastante alto neste Carnaval de 2013. Em 2012, isso representava apenas 70% do público total. O levantamento com todos esses dados, coletados pela Divisão de Estatística e Estudos Turísticos da Secretaria Municipal de Turismo aqui de Foz do Iguaçu, está disponível na íntegra no site www.iguaçu.tour.br, além, claro, de outras pesquisas que mostram o perfil do visitante aqui na Terra das Cataratas. Foz do Iguaçu, dia 6 de abril de 2013. Bom dia! Primeira fase das obras do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu é oficialmente entregue pela Infraero. Semana foi de grandes anúncios para o turismo iguaçuense, como o projeto para a duplicação da BR-469 entre o Trevo e a entrada do Parque Nacional. Música. fim de semana prolongado de Semana Santa levou mais de 33 mil visitantes ao Parque Nacional do Iguaçu. Montagem das estruturas dos X Games avançam em ritmo acelerado aqui na cidade. Estrada Parque Caminho do Colono foi aprovada na Câmara dos Deputados. Daqui a pouco a repercussão a respeito deste tema. E no CBN Turismo deste sábado você confere ainda a programação cultural e lazer para o fim de semana aqui na Terra das Cataratas. 11 horas e 8 minutos, CBN Turismo está começando. CBN Turismo. Temperatura de 26 graus aqui na Terra das Cataratas. Fim de semana que pode ter registro de pancadas de chuva, de acordo com a previsão do Instituto Meteorológico Cimepar. Neste sábado, possibilidade de pancadas isoladas no período da tarde e também da noite, e temperaturas que chegam aos 31 graus, logo mais por volta da 1 da tarde. Já para amanhã, domingo, pancadas isoladas no período da tarde, temperaturas de 15 a 29 graus. Para segunda-feira, possibilidade de pancadas de chuva e temperaturas entre 18 e 28 graus. Aeroportos da região trinacional neste momento estão abertos para pousos e decolagens. Tivemos neblina pela manhã no aeroporto aqui de Foz do Iguaçu, mas neste momento nenhum problema de atraso ou cancelamento. Na BR-277, movimento constante desde a cidade de Cascavel até Foz do Iguaçu, isso desde as primeiras horas do dia, especialmente no trecho entre São Miguel e a Terra das Cataratas. Atenção ao se deslocar pelos trechos de pista simples e também na passagem pelo perímetro urbano de Foz do Iguaçu, principalmente no trevo da Avenida Paraná, que está passando por obras. Na região da Vila Portes, acesso à Ponte da Amizade, a recomendação é de atenção redobrada. Vamos saber agora como está o trânsito na fronteira entre Brasil e Paraguai, com o repórter Bruno Zanetti. Bom dia, Bruno. Bom dia, Guilherme. Movimento, como de costume nos sábados, é intenso na Ponte Internacional da Amizade, a fronteira entre o Brasil e o Paraguai. O movimento maior é para quem está retornando ao Brasil, que já tenha feito suas compras no país vizinho, em Ciudad del Este, está voltando para Foz do Iguaçu. Há um pouco de fila e congestionamento neste retorno ao Brasil. Já para quem se desloca a Ciudad del Este, no Paraguai, não encontra filas e pode transitar normalmente pela cabeceira da Ponte da Amizade, sem percalços e sem demora para chegar ao país vizinho. A lentidão mesmo é para quem está retornando ao Brasil aqui na chegada à aduana brasileira. Guilherme? Obrigado, Bruno Zanetti. E na BR-469, que dá acesso ao Parque Nacional do Iguaçu, o movimento é grande ali nas proximidades do centro de recepção de visitantes, especialmente de carro de passeio. Tenha cuidado na passagem pela rotatória de acesso ao Aeroporto Internacional Cataratas, onde acontece a montagem das estruturas para os X Games. Na Ponte Tancredo Neves, o movimento agora é tranquilo, mas a perspectiva para o dia de hoje é de muita movimentação, especialmente no período da tarde. Vamos conferir agora as cotações das moedas na média das casas de câmbio aqui de Foz do Iguaçu, novamente com Bruno Zanetti. O dólar nesta manhã de sábado é cotado aqui em Foz do Iguaçu a 2,04 para compra e a 2,11 para venda. O peso argentino é comercializado a 0,24 para compra e a 0,29 para venda. O Guarani, R$1,00, compra 1.930 guaranis e 2.030 guaranis são necessários para a compra de R$1,00. Já o euro é comercializado em Foz do Iguaçu nesta manhã de sábado a 2,55 para compra e a 2,70 para venda. Bruno Zanetti para o CBN Turismo. Obrigado, Bruno. E nas Cataratas do Iguaçu, a vazão neste momento é de 1 milhão e 700 mil litros de água por segundo, uma vazão um pouco acima da média para esta época do ano, no cânion do Rio Iguaçu. Na usina de Itaipu, todos os atrativos do complexo turístico estão abertos, tanto no Brasil como no Paraguai. A visitação é gratuita aos moradores aqui da região que apresentarem comprovante de residência. E não se esqueça que logo mais à noite tem a iluminação monumental da barragem, com show de luzes e sons no paredão que tem 180 metros de altura. Senhor turista, seja bem-vindo à região da Tríplice Fronteira. CBN Turismo. 11 horas e 12 minutos e a semana foi de grandes notícias para o setor turístico aqui na Terra das Cataratas. A começar pela inauguração da primeira fase das obras do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, em solenidade na tarde de quinta-feira, Quem acompanhou a entrega foi o repórter Maurício Freire. A quinta-feira, 4 de abril de 2013, será uma data lembrada como um marco para o turismo iguaçuense. No final da tarde, foi inaugurada a primeira etapa da reforma do aeroporto, além da assinatura de um termo de cooperação técnica entre a Infraero e o Fundo Iguaçu para uma sequência de melhorias previstas até 2039. Participaram do evento autoridades e membros do trade turístico iguaçuense. O presidente da Infraero, Gustavo do Vale, lembrou que a obra foi entregue dentro do prazo inicial estipulado. Eu cumprimento no compromisso que nós firmamos com a Foz do Iguaçu há cerca de um ano atrás, quando iniciamos essa obra. Né? Ela está dentro do cronograma, o nosso projeto era mesmo entregar as áreas de embarque nessa fase e entregar toda a adequação do aeroporto no próximo mês de setembro deste ano ainda, de modo que até o final do ano, quando se inicia a temporada turística, o aeroporto estará pronto, né, com toda a adequação prevista no nosso projeto. Foram 70 milhões de reais investidos entre obra e novos equipamentos para o terminal, recursos do PAC 2. Nessa primeira etapa foram concluídos um novo estacionamento, com capacidade para 208 vagas, além de uma nova sala de embarque para 260 passageiros. O presidente da Infraero destacou que a conclusão dessas obras é apenas o início de uma modernização e ampliação que se pretende fazer no terminal de Foz do Iguaçu. A segunda parte das obras devem ser entregues em setembro e prevêem uma cobertura total no terminal de passageiros, com readequação de calçadas e rampas, reforma do desembarque doméstico, desembarque internacional, saguão e do piso superior do aeroporto. São todos os equipamentos necessários para que o aeroporto seja um aeroporto moderno. Vocês estão vendo aqui nesse setor de embarque, será o que vocês vão ver na área de desembarque, vocês vão ver em todo o processo, novos banheiros, novos equipamentos, novo pátio de estacionamento com cerca de 208 vagas a mais, de modo que a gente considera que este terminal aqui, como termo da reforma, ele se esgota. E aí nós partiremos, né, para a execução dos projetos dentro do convênio que nós firmamos com o Fundo Iguaçu, que terminou o trabalho do novo plano diretor, que prevê a construção de uma nova pista e aí sim a ampliação desse terminal, porque nós temos certeza que nos próximos 5 anos já será necessária a ampliação desse terminal, dada ao crescimento da demanda que tem em Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu recebe hoje 24 voos regulares, com a atuação de 5 companhias aéreas. Em 2012, passaram pelo terminal mais de 1 milhão e 700 mil passageiros. Segundo o presidente do Fundo Iguaçu, Gilmar Piola, os investimentos representam um avanço para o turismo iguaçuense. São projetos transformadores da nossa infraestrutura que vão permitir não só o desenvolvimento do turismo, mas o desenvolvimento da economia e o desenvolvimento de toda a região aqui trinacional do Iguaçu. Já o prefeito de Foz do Iguaçu destacou que as melhorias serão importantes já para os grandes eventos que terão a participação de Foz do Iguaçu. E nós estamos aí próximos a 2 grandes eventos e em especial Foz do Iguaçu agora recebendo aí nesse mês já o X Games e o aeroporto, via de regra, é uma grande porta de entrada para a nossa principal atividade, que é o turismo. Além do lançamento da obra e da assinatura do termo de cooperação técnica, foi entregue o decreto de utilidade pública do terreno ao redor do aeroporto para a reforma e ampliação da pista. Maurício Freire, para a CBN Foz. Informações de Maurício Freire aqui nas ondas do CBN Turismo. E na sequência, no segundo bloco do programa de hoje, nós vamos saber detalhes a respeito da entrega do novo plano diretor do aeroporto, prevendo obras de grande porte no terminal iguaçuense, também o anúncio de que a BR-469, em seu trecho entre o Trevo da Argentina e a chegada ao Centro de Recepção de Visitantes do Parque Nacional do Iguaçu, será duplicada e transformada em rodovia turística e ecológica. CBN Turismo. 11h16 e o feriado de Semana Santa foi de grande movimentação turística nos atrativos aqui da Tríplice Fronteira. No Parque Nacional do Iguaçu, entre sexta-feira e domingo, foram 33.679 visitantes, com destaque para a Sexta-feira Santa, que terminou com quase 14 mil visitantes conhecendo o atrativo. Já no Parque Nacional Iguaçu Argentina, na cidade de Puerto Iguaçu, a situação foi um pouco mais complicada, já que o feriado na Argentina foi mais prolongado, incluindo também o dia de terça-feira. Por conta disso, a hotelaria de Puerto Iguaçu não comportou a demanda e nem mesmo o Parque Nacional Argentino, que no domingo de Páscoa chegou a abrir mais cedo, às 7 da manhã, conseguiu aguentar a intensa procura por ingressos. Na Sexta-feira Santa foram mais de 11 mil visitantes, no sábado 13.516, no domingo 13.417, sendo que no sábado a venda de ingressos chegou a ser interrompida no final da manhã devido à presença simultânea de mais de 10 mil visitantes nas trilhas do Parque Argentino. Voltando aqui à cidade de Foz do Iguaçu, a usina de Itaipu recebeu no feriado prolongado de Semana Santa, em todas as atrações do complexo turístico, 7.621 visitantes, movimento 21% superior ao do feriadão do ano passado. O turismo de Itaipu registrou em 2013 o melhor trimestre desde que implantou o sistema de cobrança de taxa de visitação em 2007, a visitação do início do ano até o dia 31 de março somou 126.212 turistas, crescimento de 5,3% em relação ao mesmo período de 2012, quando passaram pelo local 119.856 visitantes. E a seguir no CBN Turismo, nós vamos saber mais sobre o anúncio de duplicação da BR-469 entre Trevo de Acesso, a Ponte Tancredo Neves e também o Centro de Recepção de Visitantes do Parque Nacional do Iguaçu. E detalhes daqui a pouquinho a respeito do projeto aprovado na Comissão Especial na Câmara dos Deputados, que prevê a reabertura da chamada Estrada do Colono no interior do Parque Nacional do Iguaçu. Vamos a um rápido intervalo, já voltamos com a segunda parte do CBN Turismo aqui nas ondas da Central Brasileira de Notícias. Estamos apresentando CBN Turismo. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália. Voltamos a apresentar CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. E 24 e representantes da Escola de Samba Rosas de Ouro, que é uma das principais campeãs do Carnaval de São Paulo, estiveram mais uma vez aqui em Foz do Iguaçu para conversar com o prefeito Reni Pereira e definir os detalhes da homenagem que a escola pretende fazer à Terra das Cataratas por seu centenário de emancipação como município, celebrado no ano de 2014. De acordo com a comunicação social da Prefeitura de Foz, o martelo está quase batido na escolha da escola pelo tema que vai inspirar o enredo no carnaval do ano que vem. O carnavalesco Jorge Freitas, que esteve aqui na cidade, disse já ter todo o projeto elaborado para a construção do tema, com alegorias, por exemplo, mostrando a Tríplice Fronteira, também história de Foz do Iguaçu com suas lendas, uma necessidade do planeta de preservação da natureza, mostrando o Parque das Aves e os atrativos aqui da fronteira, e também alegorias enfatizando a multiculturalidade do povo de Foz do Iguaçu e, claro, as Cataratas do Iguaçu. Na avaliação do secretário de Turismo aqui de Foz, Jaime Nascimento, essa homenagem, se concretizada, terá aspectos positivos para a divulgação dos atrativos turísticos de Foz, tendo em vista a grande exposição da Rosa de Ouros na mídia e também a importância do mercado paulista como emissor de turistas. Anteriormente, Foz do Iguaçu já foi homenageada no Carnaval por uma escola do Rio Grande do Sul. Na ocasião, entretanto, houve questionamento jurídico em relação à modalidade de apoio à escola. CBN Turismo. E no primeiro bloco do programa de hoje, você conferiu os detalhes da inauguração da primeira fase das obras do Aeroporto Internacional Cataratas na tarde da última quinta-feira. E além das obras propriamente ditas, outros anúncios foram realizados, como a duplicação da BR-469 e também a própria ampliação do aeroporto de Foz com a finalização do novo plano diretor do terminal iguaçuense. Os detalhes na reportagem de Maurício Freire. Foi uma tarde de novidades no novo terminal de embarque do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu. Além da entrega das obras do novo estacionamento com capacidade para 208 pessoas e da sala de embarque para 260 passageiros, a Infraero e o Fundo Iguaçu assinaram um acordo de cooperação técnica para a execução do novo plano diretor do aeroporto, elaborado pelo Fundo Iguaçu. O projeto prevê uma sequência de melhorias divididas em etapas até 2039. A primeira etapa deve ser concluída em 2014. Nela está prevista a reforma e ampliação da pista e a ampliação do terminal, para que se possa receber até 2.500.000 passageiros por ano. Com um crescimento de 141% nos últimos 6 anos, o aeroporto recebeu em 2012 1.700.000 passageiros. De acordo com o presidente do Fundo Iguaçu, Gilmar Piola, um grande desafio após a entrega das primeiras reformas do aeroporto. Agora estamos assumindo um compromisso maior ainda, que é a elaboração dos projetos básicos executivos de uma nova pista de 3 mil metros, paralela atual, que vai permitir transformarmos o nosso aeroporto num hub do Mercosul e países andinos, vai permitir voos diretos, sem escala, para Estados Unidos, para a Europa e para o Caribe. Enfim, é um projeto de grande responsabilidade do Fundo Iguaçu com a Infraero e uma prova de confiança também da Infraero no nosso trabalho, que permitiu que essa parceria tivesse continuidade. Para possibilitar a construção da pista, áreas no entorno do aeroporto precisarão ser desapropriadas. Durante o evento, o prefeito Reni Pereira entregou o decreto de utilidade pública para a doação da área ao redor, que pertence ao governo do estado. Gilmar Piola destacou a grandiosidade do projeto. É um investimento de grande vulto, porque uma pista com as dimensões que está sendo projetada e dimensões estas estabelecidas no plano diretor exige um investimento pesado, tanto na desapropriação e principalmente na construção, na terraplanagem e na construção. Até 2019 ainda está previsto uma ampliação para que o aeroporto possa receber entre 4 e 6 milhões de passageiros e 11 aeronaves no pátio. De 2020 até 2029, se espera ter capacidade para receber de 7 a 10 milhões de passageiros anualmente. E até 2039, 19 milhões de pessoas. Na conclusão do projeto, o Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu deve ter capacidade para abrigar 55 aeronaves no pátio e 24 pontos de embarque. O presidente da Infraero, Gustavo do Vale, diz que a parceria prevê a elaboração desses projetos pelo Fundo Iguaçu e obra bancada pelo governo federal. O que o Fundo Iguaçu terá de despesa é a execução dos projetos. Então, dentro desse convênio, o fundo vai promover o desenvolvimento dos projetos, que deve ficar em torno de 1,5 milhão, e a Infraero irá fazer toda a parte ambiental, que custará cerca de 1 milhão de reais. Mas ao término dos projetos, quando se for iniciar as obras, serão todas do governo federal. O presidente da Infraero destacou a entrega das obras no aeroporto e o acordo de cooperação feitos no mesmo dia e a parceria com o Fundo Iguaçu. O convênio com o Fundo Iguaçu nos permitiu que isso fosse feito ao mesmo tempo, de modo que nós estamos aqui entregando a primeira parte da nossa obra, recebendo o plano diretor e, ao mesmo tempo, firmando um novo convênio com o fundo para que o fundo promova o desenvolvimento dos projetos executivos, dos projetos básicos, com recurso do próprio fundo, de modo que daqui a 18 meses, que é a previsão dos projetos, nós estejamos prontos para fazer as obras, já aí sim, já consequência dos novos projetos. Então é uma parceria muito boa para nós, é uma parceria excelente, principalmente sendo o fundo de Foz do Iguaçu e conhecendo todas as necessidades da comunidade, muito mais do que a gente. Quem também participou do evento foi o diretor-geral brasileiro da Itaipu, Jorge Samek, que anunciou um plano do governo federal para realizar uma grande reforma na Avenida das Cataratas. Acabo de receber uma orientação da ministra-chefe da Casa Civil, da Gleice, para que a gente esteja no DENIT, já marcamos audiência para o próximo dia 9, para fazer todo o processo de uma estrada parque, desde o Trevo do Carimã até a entrada do Parque Nacional de Iguaçu. Não é só uma duplicação, é uma estrada com ciclovia, com todos o posteamento enterrado, não vai ter fios, um local para o pedestre poder andar, que tenha bastante beleza cênica, enfim, é Foz do Iguaçu aí trabalhando nessa direção. Maurício Freire para a CBN Foz. 11:31, repórter CBN em rede nacional. Voltamos a apresentar CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Horas e 34 minutos e teve início nesta semana o processo de montagem da pista de skate que receberá competições no Parque Nacional do Iguaçu com vista para as cataratas. Os detalhes com o repórter Bruno Zanetti. Já começaram as obras para a montagem da pista que receberá as competições dos X Games do Parque Nacional do Iguaçu em frente às cataratas. O local vai receber as modalidades de BMX vertical e skate vertical no dia 20 de abril. Ao todo, a estrutura terá 2 mil metros quadrados em frente ao Hotel das Cataratas. A direção da Cataratas do Iguaçu S.A., juntamente com o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, esperou passar o feriado prolongado da Páscoa para iniciar as obras. Como explica o chefe do Parque Nacional do Iguaçu, Jorge Pegoraro. Juntamente o Instituto Chicomé, juntamente com a organização dos X Games, né, nós exatamente deixamos passar esse feriado, né, que era um feriado com muita gente, para nós iniciarmos a montagem das estruturas. Então, no próximo dia 1º, na próxima segunda-feira, 1º de abril, já iniciarão as estruturas aqui no Parque Nacional do Iguaçu, já que praticamente estamos muito próximos, né, da realização desses jogos que vão acontecer no parque no dia 20 de abril. As chuvas dos últimos dias têm atrapalhado um pouco o andamento das obras. Nada que atrase a programação do evento. Pegoraro deu detalhes da construção que está sendo erguida em frente ao Hotel das Cataratas. Um esquema especial, uma montagem de uma infraestrutura grande, né? São vários organizadores que estão fazendo isso. Nós vamos montar uma estrutura na frente do Hotel das Cataratas, ali naquele mirante principal, próximo com vista, né, para as Cataratas do Iguaçu. Então, uma expectativa grande aí também, no mês de abril, nós estamos realizando isso. Além do Parque Nacional do Iguaçu, os X Games Foz também acontecem no Parque Infraero, em frente ao Centro de Convenções. Repórter Bruno Zanetti, CBN na cobertura dos X Games Foz do Iguaçu. E nesta semana nós conversamos aqui na Rádio que Toca Notícia com o coordenador-geral dos X Games de Foz do Iguaçu, o diretor de marketing da empresa Brunoro Sports Business, Guilherme Cosa. Segundo ele, a expectativa é grande para o início dos jogos. As perspectivas são as melhores possíveis, todas as obras dentro do prazo, estritamente dentro do prazo. Estamos conseguindo atingir nossos objetivos de entregar o evento nesse sentido. Segundo Guilherme Cosa, a aparente demora na construção da pista de skate no Parque Nacional do Iguaçu deu-se por fatores logísticos e de planejamento. A questão do Parque Nacional, na verdade, o planejamento logístico é a maior dificuldade em relação a essa arena. A questão da montagem em si, até para que a gente possa gerar o possível de preocupação no funcionamento normal do parque, a montagem em si não é a montagem mais complicada. Então, a gente despendeu um tempo muito grande trabalhando no planejamento dessa arena e em toda a logística de chegada, de saída, como manter o funcionamento do parque normal sem ter nenhum tipo de prejuízo. A gente esteve em reuniões com a diretoria do parque durante todo esse tempo para poder fazer esse planejamento e começar a montagem sem nenhum problema. Então, o mais importante para a gente é que a gente conseguiu trabalhar numa solução e num processo logístico para minimizar ao máximo o impacto do funcionamento normal do parque. Já quanto à programação musical dos X Games, na chamada X Fest, a programação já está praticamente fechada. A gente tem já a confirmação, 3 grupos nacionais, os Detonautas, CPM 22 e o Bonde do Rolê, são atrações que corroboram um pouco com a expectativa de entretenimento. O X Games ele não trabalha só as modalidades esportivas, apesar de ser sempre estar nessas modalidades de esporte de ação. Existe todo um entretenimento, uma vila de ativação que os espectadores podem participar e vivenciar, além desses shows que acontecem ao final das competições. Então, não é só o evento esportivo em si, é uma área de entretenimento, como todos os eventos do grupo Disney e dos canais ESPN, né? Em relação à venda de ingressos para os jogos, o executivo avalia que a procura vem sendo grande. A gente está bastante satisfeito com toda a procura. A gente tem um parceiro local que vem trabalhando em uma parceria muito boa com a gente também. Então, toda essa expectativa de público ela é a melhor possível e vem dentro das nossas expectativas de ter um evento bastante cheio e poder levar a imagem de Foz do Iguaçu. Palavras de Guilherme Cosa, coordenador-geral dos X Games Foz do Iguaçu e diretor de marketing da empresa Brunoro Sports Business. CBN Turismo. 11:39, o autor do projeto de lei que prevê a reabertura da antiga Estrada do Colono no formato de Estrada Parque, aprovado nesta semana na comissão especial criada para debater o tema na Câmara dos Deputados, o deputado federal Assis do Couto, do PT, falou sobre o tema aqui nas ondas da CBN. Na entrevista veiculada no programa CBN Foz, o parlamentar expôs seus argumentos quanto à reabertura do espaço situado no Parque Nacional do Iguaçu, no trecho entre os municípios de Capanema, no sudoeste do estado, e Serranópolis do Iguaçu, aqui no oeste. Projeto de 2010, ainda, que apresentamos na Câmara Federal,

A entrevista com o deputado federal Assis do Couto, autor do projeto de lei sobre a Estrada do Colono, está disponível na íntegra no nosso site cbnfoz.com.br. Se não for contestado, o projeto aprovado nesta semana será encaminhado para apreciação do Senado Federal, mas a deputada Rosane Ferreira, do PV, opositora da medida e cuja entrevista na íntegra você também confere em cbnfoz.com.br, já anunciou que irá protocolar requerimento contrário. E a seguir no CBN Turismo, nós vamos conferir a programação especial para este fim de semana aqui na Terra das Cataratas. CBN Turismo até meio-dia nas ondas da Central Brasileira de Notícias. Já voltamos. Estamos apresentando CBN Turismo. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália. Voltamos a apresentar CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 58 minutos e o corajoso Samuel Vieira Dias resolveu surpreender a namorada e pedi-la em casamento durante uma aventura pelas cataratas do Iguaçu nesta semana. Ele alugou um barco que faz o passeio pelas corredeiras do rio Iguaçu e pendurou uma faixa de 15 metros nas proximidades das quedas. O namoro, que recentemente completou um ano, também começou ali no Parque Nacional e as alianças foram trocadas no barco do Macuco Safari em frente aos saltos dos Três Mosqueteiros. Segundo o noivo, a noiva Fanti Michele Boff nem desconfiou das suas intenções. A data para o casamento ainda não foi definida pelo casal. CBN Turismo. Vamos agora à programação de shows e baladas para o fim de semana aqui na Tríplice Fronteira. E no Balinas Pub, aqui no centro de Foz do Iguaçu, quem apresenta-se é o DJ Ed Martins. Já quem gosta de sertanejo tem opções como a ONU Music Hall, terá seu sábado sertanejo na noite de hoje. No Woods Bar, Douglas e Ana Paula e o cantor Patrick Heder animam a noite sertaneja aqui na fronteira. Teleféricos Acústico é a opção do Pacová Café Bar aqui na cidade de Foz do Iguaçu, enquanto que a banda Blush, tocando o melhor do rock, apresenta-se no Zeppelin Old Bar. E chegamos ao final do CBN Turismo deste sábado, dia 6 de abril de 2013, com os trabalhos técnicos de Wesley Carvalho, produção de Carolina Marinho, reportagens locais de Maurício Freire e Bruno Zanetti. Apresentação, Guilherme Wojtkowski. CBN Turismo volta no próximo sábado às 11 horas da manhã. Outras notícias locais na programação CBN e também no site cbnfoz.com.br. CBN Turismo. Oferecimento, La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália.